saber, fechou suas portas pra mim, deixou ao sereno esse amor. Fui por aí, fui barimbar, assobiando um samba, pelas esquinas, pela cidade, pergunto aonde andas. Pois é, ninguém soube explicar, não é nada fácil, bem sei. A gente é que insiste em citar, muito mais do que se tem. Fui por aí, fui barimbar, assobiando um samba, num bate-papo, um velho amigo pergunta onde andas. Pois é, nem sei como dizer, nenhuma palavra sequer, meu samba. Procura um final, invente um motivo qualquer. Fui por aí, fui barimbar, assobiando um samba, pelas esquinas, pela cidade, pergunto aonde andas. Sei lá, não sei, não é. Pois sim, talvez, quem sabe até. Fui por aí, fui barimbar, assobiando um samba, pelas esquinas, pela cidade, pergunto aonde andas. Fui por aí, fui barimbar, assobiando um samba, pelas esquinas, pela cidade.